Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar. Quero ver. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz. Pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim. Não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero um outro alguém. Eu não vou deixar, eu não vou me acostumar com um novo amor. Pensando em ti, eu vou me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Diz a ele. Não soube dar valor. Hoje eu quero um outro alguém que me ame também, que me dê carinho e me dê amor. Muito em mim, me dê luz.